Prossiga para o controle. Aqui é a Cosca. Prossiga. Mike Eco Oscar, ciente, reporte 20 milhas fora da CTR de 20 milhas da CTR Salvador. Estabilizou 5826, completo final do procedimento TRS, me torne na frequência 118 decimal 95. Vento 150 graus, 119, altímetro 1020, cheque trem livre, pouso pistão 0. Machado checado, N20, o 526. Livre pouso, só atenta aos urubus na final. Atenta aos urubus, livre pouso, 526. Fica presente. Papá Romeu, Romeu Golf, confirma em cima de pouso. Papá Romeu, Romeu Golf, estamos no centro Recife na frequência 126 decimal 0, alterna 128 decimal 8. Ficou 345 no 43, pronto para o feedback acionamento. IP 5345 está autorizado para o feedback acionamento, porta aqui. Catarata. Solo Salvador. Gol 1923 com a hotel, autorização para Guarulhos. 923 Guarulhos 360. Via Bezulu no meio, decola pista no zero, curva direita, saída da Elle da Bridge. Controle 120 décima 8, aciona 5464. Para Guarulhos, 360, meu Bezulu no meio, cola da 10 direita, Elle da Bridge, responda controle, responda, por favor. Controle 120.8, aciona 5464, Gol 923. Gol 923. 120.8, 464. Gol 923. Correto, ponto no push. Porta nada, tá no medo. Alô Salvador, bom dia, 3663, tá sentindo a informação aqui, Santa Cota. Santa 3663, bom dia, Guarulhos, nível 340. Autorizado, via Pesolono 6, decola pista no 0, curva direita. Saída da El, Leda Bridge, controle 120.8, aciona 5470. 2000 no solo 39, libere este no solo 219. Controle 208, transforma aqui com 470. Seguimento correto, reporta post 363. Reporta agora post 363. Alto ali. Ok, conforme o Salvador Bala Felipe Santana, o número 10, da RMA vai com Pro Norte. Aceno transforma 0110. Alternando o controle 1208. Hotel Oscar Zulu. Pós-Índia, torre 18, 3, 4. Só leve 75, 826. Juliette. Cedendo passagem ao ATR da Trip, foi taxiado para 341, para ATR, não, do embreagem da Trip, e após portão 02. Ok, Juliette, dando passagem à aeronave da Trip, depois o 02, o 5 andamento. Solution é 6225, está pronto para o táxi VOB 79, autonomia 4 horas e 40, até na Goiânia. Autorizado táxi Índia, ponto de espera do 10, torre 1895, negão 0020, o Oceano é 6225. Índia pro ponto de espera dando zero. Lá a torre 1895, Oceano é 6225. Salô, Salvador, muito bom dia, Gol número 05, informação até autorização, Galeão. Gol número 05, Galeão, nível 360, meu peso 10, decola pista 10, curva direita. Saída da Eule da Bridge, controle 120.8, aciona 5503. 10.020, autorizado em ELS, na posição 90, pode fazer a raiz de pista 359. Livre, dando 3259. Registrado. Correto, reporta pro escuro no 605. Camarada no 24. Espera dando zero, Oceano 6220. 5 livre ingresso e decolagem, 21.80 graus, 109. 5 ingresso e decolagem, Oceano 6220. Carcará 1 no 2. Confirme destino. Carcará 1 no 2, após a arremetida, saída Momo. Oceaneia 63, zona 1, informação, hotel. Oceaneia 63, zona 1, acione identificação, chegada a Ponce. Desça para nível de voo 060. Chegada a Ponce, 060, 63, zona 1. Salvador, canal 3, zona 2. Prossiga. O senhor vai para Aracaju, confirma? Afirma, eu aqui para Aracaju, eu não tenho 095-0090, ok? Não estou conseguindo também passar para cá. O Trip 5345 a linha e mantém. Ali mantém, 345. 6225 decolado aos 44, controle 1208. 208, 6225. Papatango Hotel Oscar Zulu, prossegue. Decolado da M-Master, hora 22, Santana. Papatango Hotel Oscar Zulu, mantenha 1.000 pés, reposte 2.0 milhas fora da CTE. 2.0 milhas da CTE Salvador. 2.0 milhas, reportará Hotel Oscar Zulu. Solo, TAN 3663, espero que o pushback acionamento 18. TAN 3663, autorizado, puxa, porta aqui. Porta lá, 3663. 320, 6. Sabe que estou no ILS, TAN 3859. TAN 3859, completo final do procedimento ILS, emissor na frequência 118, decimal 95. 3895, TAN 3859. TAN 3259, informa chuva na final. Afirmativo, TAN 3259. Papá Romeu Mike, Eco Oscar, desça para 500 pés. Reporte em Parque de Pituaçu. Aeronave de Pituaçu para Aracaju, confirme se o senhor apresentou o plano de voo. Controle o TAN 3859, negativo contato 1189. TAN 3859, chame torre na frequência 118.95. 1895, boa. TAN 3859, final, baixar e travado. Ok, livre pouso 170 com 10 nós. Livre pouso 170 com 10, TAN 3859. Saída da El Leda, eu de submantendo de voo 380, autorizado desvio à direita. Sente, desvio à direita, 5345 até o 380. O Golf Kilo Oscar na escuta. Two Niner Niner, D3, pushback and startup. Escuta do controle. Cezu for two Niner Niner. Chame centro na frequência 126.85, alterna 125.45. 3859, Solos 48, chame Solos 219. São 3663, estamos com 3 horas e 50 de autonomia, alternando o Galeão. 81, passageiro, por favor, pessoas a bordo. Autorizado táxi, seguindo a aeronave através de 612 via Pátio 1 no Índia, putz, perdão, 02, 895, Kinegão, 0020. Pátio 1 no Índia, através de 695, bom dia, galera. Valeu, Alcântara, 3859, 3859, táxi Alfa, repórter da Juliette. Alfa, repórter da Juliette, bom dia, está avisando algum campo, confirme? Afirmativo. Ok. Apresente autorizado a base pela direita da ONU 7. Chame na final para pouso. Regressando, vai chamar na final para pouso, mais depois. Patango, Índia Tango Eco, acione código transponder 0224, confirme o tipo da aeronave. Táxi Gol 923, está com 8, 2 a bordo, 3 horas e 20 de autonomia, o Terra Galeão. 23, segue o aeronave através do 4 via Indy Alfa, ponte para todos, 895, Negão no 020. Segue a aeronave através do 4, que é Alfa, 2820, com 923. Né, 6311, desça para 4000 pés, ajuste no 020. 4000-1020, a Chanel 6311. United is ready for taxi. We have 96 on board, 4 hours and 35 minutes of endurance, alternate Ribeirão Preto. Approve taxi via India, hold point Renault 0, call tower 18-95, QNH 1020, Azul 4099. QNH 1020, hold short runway 10, tower 18-95, thank you, have a great one. 3859, após companhia, graças a Juliette, portão 09. Companhia para o 09, 12 horas, 9 milhas, rumo sul, é um Learjet 35, reduz a velocidade para 1709. Reduzindo 1709, 6311. Autorizado o pouso HBC no 7, vento 1970 graus, 1-0-9. Gente, boa. Como é que tá as condições aí da final da 1-0? Tá chovendo forte, confia? Não, forte não, tem só uma cortina bem leve. Tá ok, incenso. Adiel 020, 95 milhas. O Mike Bravo Vodka confirmando a decola do Pátio 13 para ser a cabeceira. Do Pátio 13, obrigado, liberando pelo seu trabalho. 10-0-2-9-9. O Mike Bravo Vodka. Aguardando o carinho do Canadá. Ponto de risco, aqui não tem telefone do centro no plano, vou confirmar com o mesmo e após eu pago o call. Liga. Ligas. Em Salvador, confirma. Papatango, Hotel Oscar Zulu, prossiga. Oi, bom dia, gol 923, ponto de espera, dá uma espera. 923, mantém o ponto de espera. Mantém o ponto de espera, 923. 5, passa nível de voo no 80, 170 Recife na frequência 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. Eu poderia confirmar o senhor, por favor? 1, 2, 5, decimal 1, alterna 1, 3, 3, decimal 2, 5. Obrigado, 2000, Proxenai 6311. Proxenai 6311, autorizado 2000 pés, ajuste no 002, autorizado sinal de proteção de matéria, reporta habilidade. 2000, bem-vindo, autorizado IRS, reportará estabilidade. 6311. Estou lá, seu Carcará 1, 2. Carcará 1-2, chame torre na frequência 118 decimal 95. 2-4, chame torre, Carcará 1-2. Azul 4-2-9-9, airborne at 5-5, contact Salvador departure, 120 decimal 8. 20-08, Azul 4-2-9-9, aqui dentro. 312 Recife, autorizado. Nível 350 da cola, visto no 0 curva esquerda, César Puca, transmissão Caju, prossegue upper risk 58, controle 120 decimal 8, aciona 5502. Parou o pushback acionamento, gol no 605-34. No 605 autorizado, puxa a porta. Autorizado, chama táxi, gol no 605. Zero pra rota é incorreto, Fortaleza. P330 ou 350, conforme autorizado. Ok, ok, ciente. Após a remetida, vai cumprir o perfil da subida Momo Transição Front. O nível autorizado em coordenação com o controle, ok? Só um minuto. Carcará 1-2, vento 1-4-0 graus, 08 nós, informe de cena arremetida. Reportará em cena arremetida, 1-2. Decimal 95. 1-1-8-9-5, 6-3, 1-1. ILS 1-0. Bom dia, 6311, informe visual com campo, vento 140 graus, 07 nós. Reportará visual, poderia confirmar se chove no aeródromo? Não, não mais, só aí na final mesmo. Saída A, Bó, LF, controle 120 decimal 8, aciona 5505. Autorizado 380, presidor 7, decola da 10, pode curva direita, armória LF, 1208, controle 5506, transporte, 3304. Protegimento correto, porta push, 3304. Bora, obrigado. Perfil da subida Momo, transição front, chame o, agora o controle 120, decimal 8. 1208, chama o controle. controladora, o Carcará 1-2, na superfície da Momo. Carcará 1-2 ao controle, prossiga na ascensão, preciso saber o nível que você vai prosseguir. Nível ímpar. 330, está autorizado. Dado pouso 1-0, 63, do nono. Coro 926, visual com tráfego na final. Avião ativo, visual, voo 923. Ok, após o pouso do Avianca, Lima mantém, piso no zero. Após o pouso do Avianca, Lima mantém, 9-0. 923. Caralho 2, a saída é a Momo, nível para Fortaleza, por gentileza. 330, Caralho 2. Ok, saí da Momo, suba para o 330. Do voo 1605, estamos com 136 de POB, 3:22, alternando Campinas. Voo 1605, Índia, ponte para 2895, legal no 020. No 020, no ajuste, ponte espera, chama 2895, voo 1605. Coaching, papapá, mais pra voz, pronto, cobra. Pronto, tá cobra. 500 pés sobre solo, autorizado grupo Zulu, subestação chefe, Olimpina. Decola fase 3, coordenação com a Toy, pro a Norte, controle 120.8, acena 5521. Tem autorizado 500 pés, subestação chefe de Olimpina, controle 120.8, o decola 2-1, decola 2-1. Tá correto, só uma informação, o voo passou lá que pra entrar automático no sistema plano, quando é grupo Zulu tem que ter as coordenadas, senão tem essa discrepância aí. Ok, deve ter que ter sido feito no antigo, como ele conseguiu, ok, sem problema. O POB e autonomia? 03, autonomia de 3:30, e tá alternando Salvador aqui, tá do retornando pro Salvador. O Mike Bravo Oscar, livre acionar para decolagem parte 3, chama torre 1895. 1895, autorizado, pushback acionar, contato 6312. Fala, bom dia, Chanel, 6311, livrando a pista. 6311, táxi Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 6311. Salvador, bom dia, estou 3663, está no ponto de espera, pronto. 3663, após a rolagem do gol, hein, mantém. Após a rolagem do gol, melhor, mantém, está 3663. Carcarol 1-2, chame Recife, frequência 12685. 2685, Recife, chamou Carcará 1-2.